3171, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 1-10 graus, 05 nós. Confirma apenas o POB, por gentileza. Afirmativa, POB 122. Sim, copiado. E autorizado a decolar pistão no zero, 3171. Salvador, Gol 897, na Juliette. Juliette, posição 04, Gol 897. Juliette, pro 4, Gol 897. Alô, Salvador, bom dia, até 3890, autorização para Recife, paciente da Índia. E, Salvador, bom dia, até 3890, ciente da informação Índia, autorização para Recife. O 131-9? Entendi, já, senhor, vou retornar lá então. É um 3171-06, sua decolagem chama o controle 120-8, bom voo. Fora 208, bom trabalho, 3071. 3, informação, dirigida para o Ever. É um 3153, sem identificação, chegada bom, subida para 4.000 pés, ajuste 1017. 4.017, chegada é bom. Salvador, bom dia. Tá 3171, Tael Leda. Tá 3171, no contato radar, pula para o 360, saída da El. Autorizado da presente para o Adileda. Autorizado presente para o Adileda, subindo ao 360, tá 3171. Tá 804, foi o Galeão, chama o solo 1-9. Tentar de novo. 4. Solo 1804. Diga. 18,5, solo 1804. 1-9, por gentileza. Livre LS, reporte estabilizada. Reportará estabilizada 93. Solo 1804. 804, bom dia. Eu sigo a via alfa, reposta de Juliette. Corrigindo, 1804 na copa, Galeão? Isso. Eduardo Galeão, 360, via Peijulu 10. Subida da El, Leda, Bridge. Curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5466 é o código, 1208 é o controle. Galeão, rota do plano, nível 360. Da El, Leda, Bridge. Decolagem da 10, primeira curva direita. 5466, transponde 208, controle, 804. 1208 é o controle. 208. O Edson está posicionado. 04. Fala do solo, Guardião 07. Comprou a Sul, aguardando transferência, altímetro 1017, Guardião 07, o comandante e o PB padrão. Dourado, 02 a bordo. Afirmativo, aguardando transferência, Guardião 02, reposte no farol Itapuã, decolador 09. Farol Itapuã, Guardião 07. Guardião 07, decolada aos 10, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 720, 8, 7. Controle Salvador, Guardião 07. 07, prossiga. Vertical de Itapuã, 500 pés, estaciona ali para o Janeiro. Oeste, litoral 500 pés, reporte visual para a ponta. Só para visual para a ponta, Guardião 07. 08, autorizado, chame para pushback cinema. Chame para táxi. Vai chamar para o táxi, 808. Paulo Salvador, bom dia, TAN 3890, paciente da ilha, autorização para Recife. Autorizado Recife 330, via Peruí 58. Subida pro Caracaju, curva esquerda após a decolagem, esquerda após a decolagem, 5464 é o código, 208 é o controle. Sim, é X-ray baixado para lá. É Peruí 58, a saída Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, 5464 é o transponder 1208, TAN 3890. 3171, chame Recife, 1251-3325. 1251-3325, TAM 3171. João 07, frequência livre. 7. Jet 5808 com 727, 3 horas e 20 com fins, pronto. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, ponto de espera 786, torre Objeto 5808. Olha, 209, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1607, formação Juliette, para Guarulhos. Somos solo 1219 para autorização. 219. Taxa cargo 9832, táxi autorizado, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, ato 9832. 090, pronto. Objeto 5808, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 110 graus com 062 a nós. Gente, alinha e decola, objeto 5808. Seja de voo 360, via Pêsulu 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, 5476 é o código, 1208 é o controle. Autorizar 360 para Barulhos, Pêsulu 10, Tael, Leda, Bridge, decolada 10 com curva direita, 5476, transponder 1208 é o controle, voo 1607. Correto, chama para puxa-me acionamento. Chama lá para puxa acionamento, voo 1607. Fala, bom dia, voo 642. 642, plano Copa Recife. Pronto, Copa. Autorizado Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, subida Pucacaju, curva esquerda após a decolagem, 5475 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 390, Pucacaju é a saída, já foi 50 aerovias, 5475, trocou 19, não, o 208, controle 643. Confirmando apenas a subida, Pucacaju. Pucacaju, isso aí, 643. Correto, chama pra puxa acionar. Ah, chama, 643. Paulo, ato 7932. Prossiga. Tem na junção da Taxi Golf com a Taxi Alpha, tem uma cobra bem grande aí, bem no meio da Taxiway, parece uma cascavel, uma jararaca, alguma coisa assim. Tá ok, muito obrigada pela informação, a gente vai pedir pra Ifério e recolher, obrigada. É, se a gente não passou por cima dela, deve estar lá ainda. Tá ok, obrigada. sobe 508, passa 1400. E chama o controle, no 20.8. Sua decolagem foi aos 1.8. Gente, muito bom dia aí, 508, chama 1208, obrigado, bom dia. Bom voo. Controle Salvador, Web 508. Web 5808, contato radar, sou para o 360, sai da Argo. Sai da Argo, quando possível, para onde eleva, 5808. Gente, Web 5808, mantenha o perfil por enquanto. Mantenha o perfil. 3153, esse para 2 no pés, ajuste no 0, no 7, está autorizado final LS, reporte estabilizado. 2027, LS, autorizado a pistão no 0, LS X-Ray, está 3153. Holo Gol no 804. Prossiga. Gate 10, solicitar acionamento posterior por e-mail. Autorizado. 804. Salve Salvador, bom dia, Azul 4069, quente da Juliette para Campinas em 360. Azul 4069, está autorizado Campinas, nível de voo 360 via Pêsdulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 1-0. O código transponder é o 5474 e o controle em 1208. Autorizado Campinas 360 via Pêsdulo 1-0, saída da El. Leda Bridge, primeira curva direita após decolada 1-0. 5474, transponder 2080, controle azul 4069. Correto azul, chama para pushback e estouramento. Pronto. Web 5808, autorizado voar Elefa. Direto Elefa, grátis, 5808. Tá, 3153, chame torre, 198, decimal 6. 186, tá, 3153. Torres, Salvador, bom dia. Costa 3953. Tá, não tem bastante travado, vai passar o externo agora, Costa 3153. Costa 3153, ponto autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 79. Livre pouso, pista 12353. Solo Salvador, T 3890. Yep. Solicito o pushback de acionamento, o acionamento na posição posterior ao pushback. O acionamento na posição está autorizado, aguardando para o pushback. Yes. Estamos na remota, 1-3, chamaremos para o pushback. Yes. Você tem como mover? 100 graus com 0,7 nós. Não. 8, alternativa 1,26, decimal 0. 2,28, 2,60, obrigado. 1,80. POB, 1-3-1, 3 horas e 50, alterna, destina. Tia Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, 186, ponto de espera, 804. Juno 53, no solo aos 27. Ao livrar, chama o solo 121, décimo 9. Ao livrar, solo 23, Juno 53. Minuto cópia. Pushback, o TAM 3890 está no 13. Autorizado, seu trem táxi. Chamará para o táxi, T3890. Alô, bom dia, T3153, que usou? T3153. 3153, prossiga via Alfa, aposte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, T3153. November Alfa, pronto, cópia. Atualizado, Salvador, Salvador, o número PES, TGL em Veracruz, após decolagem curva direita no corredor Axé. 0171 é o código, 1208 é o controle. 0804, pode 0804, autorizada a linha de decolar, pista 10, o vento 120 graus, 07 ohms, o altímetro 1097. 17, a linha de decola, pista 10, 804. 18, decimal meia. Solo Salvador, bom dia, 135 no 7, informação Juliette, autorização Brasília. Nativo Índio November Alpha, reposto quando pronto para o táxi, 1017 no altímetro, 0117. Agora Elefa, curva direita após a decolagem, 5477 é o código, 1208 é o controle, aguarde para o cotejamento. São 3153, ingresso via Juliette, portão 02. Portão 02, 35 no 7, coteja por favor. Autorizado, 380 Brasília, saída da Árvore, é para o Zulu 17, decola da 10, 5477, 208, controle, 35 no 7. 35 no 7, cotejamento correto, chamando a puxa de estacionamento. Vai chamar. Prossiga. Ouvindo, por favor, a radial ideal de saída. Um minuto, cópia. Alô, 04, decolado em Salvador, 30, chamou controle, 120, décima 8, bom voo. Alô, obrigado. 04, voo, bom dia. Com 1804, contato radar, superou 360, saída da L, da Bridge. Tá, é o Leandro Abreu, só mantém, 360, 804. Prossiga. O Sandrino, 360 tá ciente, mas na Taxi Delta, na Alfa, antes da Juliette, ali tá bem sujo ali, 100 gramas. Vou informar pra ela, obrigada pela informação. Obrigado. Salvador, bom dia, 17 no 5, informação Juliette. Confirme, por favor, o tráfego chamou sol. Bom, 17 no 5, informação Juliette, Brasília 380, tá pronto pra cópia. Um minuto, cópia. É isso, 17 no 5. Juliette Sierra, pronto, cópia. Autorizado Sierra Índia Zulu Alfa, 2500 pés, sai no corredor forte, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 17. 5467 é o código, 1208 é o controle. Afirmativo, decolagem da 35 será coordenada a torre da informação. É, só confirmando, 5467 é o código. E a Sierra, cotejamento correto, informa que está recitando 1.000 pés inicialmente, aguardando a liberação do controle para 2.500 pés, ok? Chega agora a torre 1186, pressionamento.